Se digo que te amo, não diz o que há em mim. Se digo que te adoro, são palavras banais comparado àquilo que eu sinto por ti. Se digo que te quero, ainda quero mais. Se digo que te amo, não diz o que há. Palavras faltam-me as palavras. Neto mais feliz por ter o teu amor, e o que sinto por ti nada podia ser melhor. Hoje quero te dizer que és tudo para mim, serás até morrer o avô que eu sempre quis. É o teu fado que canto para ti, é do teu lado que eu queria sempre estar e viver o que não vivi. É o teu fado que escrevi para ti, neste fado que eu quero que tu saibas. Sou o neto mais feliz, eu acordo e agradeço por ainda estares aqui. E eu nunca me esqueço do que fizeste por mim. Eu sei que a tua ferida nunca mais terá fim, mas eu sei que a vozinha olhará sempre por ti. É o teu fado que canto para ti, é do teu lado que eu queria sempre estar e viver o que não vivi. É o teu fado que escrevi para ti, é neste fado que eu quero que tu saibas. Sou o neto mais feliz. Para ti é do teu lado que eu queria sempre estar e viver o que não vivi. É o teu fado que escrevi para ti, e é neste fado que eu quero que tu saibas. Sou o neto mais feliz. Oh, my.

olho para ti, o meu mundo para. Estar longe para mim já não é opção, já não dá com nada. Sei que o tempo passou, mas ainda sou o mesmo. Em mim nada mudou, só mudou o tempo e não o sentimento. Adoro tudo em ti, saudades do teu sorriso. Em ti encontrava tudo, continuo a ser quem mais preciso. Cada dia que eu vivo sem ti, é mais um dia que eu não vivi. Mas eu nunca, hoje consigo dizer as palavras que guardei e não consigo esquecer. Sofri em silêncio, caí e me levantei. Fui à luta e tentei, mas perdi, pois te afastei. Que pena, a vida nos afastou. Desistimos, não lutamos, porque o destino atrás e está-nos a ver. O destino quer unir para sempre tu e eu, para sempre tu e eu. Se digo a verdade, nunca te pude olvidar. A tu recuerdo me abraça. Deseaba tu calor, mis labios esperaban a tu amor. Oh baby, para siempre tú y yo, para siempre tú y yo. Qué pena, la vida nos afastó. Desistimos, no lutamos, porque el destino no dejó. No dejó. Él se arrepentió, voltó atrás y ya nos revés. L'Association portugaise de Gien organise une soirée dansante, au baile do ano. C'est quand? Le 30 novembre 2019. C'est où? À la salle Cuiri à Gien. Et avec qui?

casa. E agora ficamos com quem? Põe-te à tabela. Com a Rebeca. Vem lá, vem lá. Vem lá, opa. Tens um peitinho, não te chegas mais para cá. Vem lá, vem lá. Para, papá. Põe-te à tabela porque o meu amor está cá. Vem lá, vem lá. Vamos lá um tempo atrás. Com quem? A Micaela, desliga a televisão. Se estás em baixo, em baixo, em baixo também eu estou. Se estás em cima, para cima também eu vou. Se estás em baixo, em baixo, em baixo também eu estou. Se estás em cima, em cima. Eu vou.

Obrigado, Pano da Barca. Vocês já começam uma grande sala de palmas agora, neste momento, está assim. Exato. Assim. Tenho em minha companhia uma luz do meu caminho, tão brilhante, tão divina, que o meu destino ilumina e nunca me deixa sozinho. Tenho dentro do meu peito um amor mais perfeito, que me protege do perigo. Quem tem Deus no coração tem a sua proteção, quem tem Deus tem um amigo. Quem tem Deus no coração tem a sua proteção, quem tem Deus tem um amigo. E eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele me envia, por tantas graças, por seu amor, pelo pão de cada dia. E eu agradeço ao Senhor por nos ter nascido, e eu dou mil graças a ti, Senhor, por tudo que me dás na vida. Pelos caminhos da Califórnia vi coisas lindas que me encantou, vi ricos campos, mas que beleza que a natureza um dia criou. Passei na Arqueira, Flor, Praga e Santa Rosa, Valejo e Nepa, São Leandro, adorei. E para a loma das montanhas tão vistosa, cidades lindas que nunca esquecerei. Passei Gastino e a cidade estava em festa, Nossa Senhora dos Milagres, padroeira. Fui a Lodeia, Sacramento e Modesto, fui a Los Banos, a Tular e Madeira. Pelos caminhos da Califórnia vi coisas lindas que me encantou, vi ricos campos, mas que beleza que a natureza um dia criou. Pelos caminhos da Califórnia vi coisas lindas que me encantou, vi ricos campos, mas que beleza que a natureza um dia criou. Seus olhos me olharam, o amor nasceu e a esse amor me prendi. Pela noite fora, depois de um sorriso, nasceu um beijinho e mais. Pois a solidão e o meu coração cá ficou nos arraiais. Pois a solidão e o meu coração cá ficou nos arraiais. Foi na festa de Ponta Barca que prendi meu coração. Encontrei uma namorada também. Foi na festa de Ponta Barca, entre os sorrisos no ar, que ela me olhou sorrindo no seu banho. We'll be right back. das luvas de terra aonde eu brinquei. Açores, eu hei de voltar para te abraçar com muita alegria e olhar a tua beleza que por natureza é sonho e poesia. Açores, eu bem sei que errei quando te deixei. O destino é quem manda assim. Foi preciso me negar para reconhecer e dar o valor que tens para mim. Volta adorada, aonde nasci. Açores, longe distante, mais um imigrante a chorar por ti. Madeira, longe distante, mais um imigrante a chorar por ti. Continente, longe distante, mais um imigrante a chorar por ti. Jeito e carinhos, se não se quiser picar. Fui apanhar uma rosa, que mal que lhe pus a mão. Logo aquela flor maldosa me picou o coração. Rosa, rosa, olha o que fizeste. Rosa, rosa, tu não sejas assim. Gostas, gostas de picar a todos. Rosa, rosa, tu não piques mais em mim. Há muito, muito tempo, ainda na escola que eu te conheci. Embora criança, tinha uma esperança, gostava de ti. Quando caminhavas nas voltas caseiras e quando passavas a sorrir para mim. Muito apaixonado, falar não podia, mas o pensamento dizia assim. Ao meu amor, dá-me a tua mão, que eu vou-te em troca o meu coração. Dá-me um beijinho e verás depois que o nosso amor é só o grande. Que eu vou tentar com o meu coração. Dá-me um beijinho e verás depois que o nosso amor é só um branco aos dois. Beijinho e verás depois que o nosso amor é só para nós dois. Oh meu amor, dá-me a tua mão, que eu vou-te entrar com o meu coração. Dá-me um beijinho e verás depois que o nosso amor é só para nós dois. Quem está feliz? Portugal é festa. Contagia todos num segundo. Yeah, yeah, yeah. Portugal é festa. Não há melhor festa do mundo. Não há. Portugal é festa. chegou a hora das desgarradinhas, mas uma maneira. Com Mike da Gaita, Cristiano Sá, é picada. Então vamos lá. Cortá-lo sou Augusto Canário e estão a ouvir uma desgarrada ou uma cantiguinha das minas na Rádio Arc-en-Ciel em Orléans, França. Um abraço, salut à tout le monde, divirtam-se e sejam felizes. Vamos lá então, uma desgarradinha das nossas. Eu gosto mais de passarinho, mas agora quero umas palmas para o nosso borrachinho. Vai tocando calcetina, vai tocada concertina que a canta não se desfaz. Que a canta não se desfaz. Metes o dinheiro no pedaço. E já corri seca em Meca. Eu posso tirar as calças que uso boa cueca. Mas a Nati também usa, que até já me disse o meu primo, uma cueca TMN. Olha que eu tanto a estimo. Por acaso a cueca é TMN. O rabinho é um mimo. Destino, a minha voz já embarga. Que a minha voz já embarga. Olha que eu canto aqui e canto no São João Darga. Olha se o meu é o mimo, já o teu é o banda larga. Estragas a fama. É que eu hoje uso cueca, para dormir uso pijama. Olha se eu não as trouxe, deixei-as na tua cama. Do fundo do coração, ó povo aqui reunido, do fundo do coração, toda a gente nos entende. É grande esta exaltação. Ai, agora é moderno, sem cuecas é que é bom. Eu vou-vos dizer porquê, que sou um homem experimentado. Ela usa da banda estreita, eu já tenho reparado. Para ver as cuecas atrás, puxa-se a bochecha para o lado. Moderna, agora não é com as ciroilas. Olha, é coisa moderna. Agora uso daquelas cuecas que dão até ao meio da perna. Diz que se chama de boxers e é um tecido tão duro mas eu não gosto daquilo. Nem há luz, nem no escuro. Que raio de moda é aquela? Canta tudo de penduro. Torta para todo lado, o que me deixa satisfeito, que a ferramenta do canário trabalha a torto e a direito. Agora apanhei o jeito, agora apanhei o jeito. Santo Deus Todo-Poderoso, há cantigas mais a sério e algumas mais no gozo. Dai palmas para a Nati, que é da Póvoa de Leigoso. Olha, não fiques vaidoso, olha, não fiques vaidoso, que vem de tempos antigos. Olhai com estas, vou guardá-las, que grande recordação, numa caixinha que eu tenho, que se chama coração. Aproveito a ocasião, um pedido eu vos faço, vá lá, preparai a mão, e dai força nesse braço, e ao toque da nossa gaita, que é feita em palheta de aço, quero ouvir umas palminhas, mas certinhas a compasso. Ai, que grande admiração vejo esta gaja boa a tocar acordeão. Ela vai. Aí sempre com ele na mão. É assim mesmo, dá-lhe aí, ó, pico, dá-lhe aí. Oh, belado atrevido, tu estás sempre a zurrar. Mas que mal que te fizeram, porque zurras sem parar. Atenção, vocês viram que ela acabou de me chamar burro, a minha? Atenção. Quando surro até gostas, até ficas bem contente. Não. E não paras de olhar para a minha perna suplente. Oh, oh, oh. Então camina que nem se vê. Essa perna que é suplente anda sempre descaída. Por aquilo que eu ouço, já tem a mala partida. Ah. Oh, querida. Sabes o que é que estás a dizer, não sabes? Vai lá, vai lá. Tudo isso é uma treta. Não é nada. Já te estás a espalhar. Não estou nada. Porque desde que tu queiras, ela vai endireitar. Foi boa, Mário, hein? Toma isso lá. Isso querias tu que ela endireitasse? Vai nada. Que é para aprenderes. Toma lá. Isso é o que tu dizes. Tu estás mesmo doente. Vai, mas embalsemar essa perna suplente. Oh, se isto fosse embalsemado, era considerado um monumento nacional. Era. Essa perna de falas, ela é mesmo bestial. Ah, é? Com o uso, ela quebra, mas depois volta ao normal. És um convencido. Ah, pois sou, graças a Deus. Toma lá. Andas mesmo convencido. Não estejas a sonhar. A doença está empenada. Tu só sabes é zurrar. É lá. Já estás lá burro outra vez. Ai, ai, ai, ai. O que dizes não se escreve. Ah, pois não. São só contradições. Quando a perna se endireita, nem me cabe nos calções. Exagerado, pá. Deixa-me rir, deixa-me rir. Rite. Tu és mesmo engraçado. Obrigado. Tenho direito a se lhe meteres. É lá. Uma tala de cada lado. Ai, olha só, se for para fazer aqueles presentezinhos para oferecer no casamento. Tem aqui direita. Aquelas caixinhas. Uma salva de palmas para a jeitosa, pá. Se festa. Boa noite. Sim, a festa. Vamos lá para o time das garradinhas, mesma maneira, como eu digo. Com Sons do Minho, Cláudia Martinho, minha dos marotos. Comigo. De Viana natural, quem não conhece Viana não conhece Portugal. Jorge. Atirei com o meu martelo. Atirei com o meu martelo. Para dentro do convento. Canta-se alguém. Do convento, que bem as freiras brincavam com o meu martelo lá dentro. Era noite de São João. Meu avô no outro dia não tinha o que pôr na mesa. Não tinha o que pôr na mesa. Portão então o seu chouriço fez cozido à portuguesa. O meu avô tem na coisa, o meu avô tem na coisa, uma grande trincadela. Ah, seu maroto! Uma grande trincadela que lhe deu a minha avó, julgando que era morcela. Bora, Jorge! Quando morreu minha avó, morreu com o coabel. Coitadinha! Deixou em testamento um peido para cada neto. Já estou rico. Já estou rico. Bota deixam escrito na tabuleta. Alto! Alto! Deixam escrito na tabuleta. Deixei a mão do Jorge de fora para ele tocar à pandeireta. Eu? Vai! As moças da minha terra e as moças da minha terra, quando vão à Carnotaio, a luxo. Quando vão à Carnotaio, pedem para contrapeso a cabeça do carneiro. O cão da minha vizinha, o cão da minha vizinha, pôs-se na minha cadela. Tem uma coisa da novela. Para ficar ela por ela. Eu só queria. Siga a festa. Mais uma coisa. Os homens são como whisky. Os homens são como whisky. Mesmo que isso não pareça. Mesmo que isso não pareça. Quando se prova e é tão bom, depois é uma dor de cabeça. Mas só a cabeça. Quem me dera ser a era, quem me dera ser a era, pela parede a subir. Pela parede a subir, para ver se eu ia ter ao teu quarto de dormir. Menina, prenda o seu melro, menina, prenda o seu melro, que me vai à minha hora. O meu pai me ofereceu, o meu pai me ofereceu para casar três ovelhas. Olha, boa prenda, boa prenda. Para casar três ovelhas, uma manca, outra cega e outra triste sem breia. Vai, mais um. Vamos aqui, dona. Tenho sete mulheres prenhas. Tenho sete mulheres prenhas. Minha mãe que lhe hei de dar. Minha mãe que lhe hei de dar. Ó filho, deixas parir e tornas a empregar. Ideia tenho. Começou a cantiguinha. Começou a cantiguinha. Devagar, devagarinho, juntaram-se aqui os três. Baixo, boa! Mais uma coisa. Convidei-te para sair à noite. Alto. Convidei-te para sair à noite. Para curtir a mocidade. Boa! Para curtir a mocidade. O Jorge mostrou-me o coiso que eu perdi toda a vontade. Estava ponderando. É força da mocidade. É força da mocidade. Foi só para abrir o apetite, só para vos dar um cheirinho desta Cláudia Martins e deste vosso São Domingo. Desta Cláudia Martins, deste vosso São Domingo. Vamos embora para cá. Tradições, no mundo não há igual. Nossas lindas tradições, no mundo não há igual. Sou da terra de Camões, sou filho de Portugal. Sou da terra de Camões, sou filho de Portugal. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Do Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Do Algarve ao Minho vamos festejar. Vamos, vamos, vamos, vamos lá dançar. Todo mundo dança com as mãos no ar. Na Madeira e Açores

A dona Carolina gosta de música, o que é que gosta de ouvir? Olha, muito boa tarde. Olha, eu até estava aqui com o meu gostinho, estava distraída, porra que não estava a ouvir bem. Olha, você falou-me música, gosto, sim senhor, gosto muito de música, sabe? Então, de toda a música que possa existir. Mas portuguesa, portuguesa, imagino. Toda portuguesa, nada lá dessas inglesas ou espanholas, eu não percebo nada disso. Então, é tudo português que eu quero. Mas quais são os seus gostos? O que é que gosta de ouvir, ó dona Carolina? Ora bem, é sim, eu gosto de ouvir o Tony Carreira, que eu assim danço com o meu gostinho, sabe, muito agarradinho. Depois, quando estamos assim um bocado mais no fim do comer, já com um copito a mais, como se costuma dizer na minha terra, eu até ponho o Kim Barreiros, o Zé Amaro, como é que ele se chama, aquele homem de que anda com chapéu, e acho muita graça. Gosto muito dessas músicas, sabe? Já percebemos, já percebemos. Então, e a senhora, como é que reproduz estes sons? Tem aí uma grafenola em casa ou utiliza a rádio ou provavelmente até a televisão? O que é que gosta mais? Rádio, televisão, um giradiscos? Eu estou sempre a ouvir a rádio e às vezes ligo a televisão lá na Cicra ou Chico, ou como é que se chama aquilo. É o meu entretenimento, sabe? Muito bem. Também já sei que gosta de festas, que gosta de dançar, que gosta de comer e cozinha. A dona Carolina gosta de cozinhar? Gosto, sim senhor. Eu e o meu gostinho estamos sempre os dois na cozinha, à moda antiga. Cozinhamos à moda antiga. O que é isso, cozinhar à moda antiga, dona Carolina? Não percebo. Olha, por exemplo, todas as semanas ou duas vezes por semana faço umas papinhas, que é couves com farinha, uns salpicõezinhos, umas orelheirinhas de porco, coisas assim. E é claro, não falta o vinho, o verde tinto lá da minha terra, que é rico do laço, aqui da zona do vinho verde. Não me diga que a senhora, com a sua idade, 88 anos, continua a beber vinho. Bebo, sim senhor, e sabe-me pela vida, sabe? O médico vem e diz: ó, dona Carolina, você saia aí do vinho, saia daí para fora, mas eu atiro-lhe e atiro-lhe muito bem, eu e o meu gostinho. Às vezes não chego 5 litros, sabe? 5 litros, espera aí, 5 litros quê? Por semana, por mês? Ora bem, às vezes é por semana, depende. No verão, às vezes até vão 2 garrafões por semana. Muito bem, muito bem. Olha, e agora fiquei curioso, e o seu marido? É daqueles à moda antiga que se senta, por exemplo, na sala e não faz absolutamente nada? Ou é de facto um marido que ajuda aí na lida de casa? Olha, assim, nós quando casámos, ele era um bocado pó malandro, sabe? Saía muitas vezes de casa, e eu até zanguei-me com ele, deixei de falar com ele para uma semana. E então pus-o na linha e ele agora sim, ele agora anda lá à minha beira, fazemos o comer, olha, somos um casal muito feliz, sabe? Então quer dizer que a senhora tem um marido que anda na linha do comboio há muitos anos. Ai, Jesus, há mais de 40, porra! Oh, dona Carolina, e já agora, para terminar este inquérito mais pessoal, e férias, onde é que gosta de ir? Ouvi dizer que, não sei se é verdade, mas ouvimos dizer, um passarinho, que a senhora, por exemplo, com os seus 88 anos, ainda gosta de fazer topless na praia. É verdade? É verdade. Olha, eu sou criticada lá pelas minhas colegas lá da minha terra, mas eu não tenho vergonha nenhuma. Põe-me lá com as minhas, olha, eu até ia dizer má, mas por aquilo parece umas postas de bacalhau de pendurada, sabe, de molhadas. Aquilo, olha, as pessoas põem-se a olhar para aquilo, não sei se gostam de ver, se vê por para se rir, olha, não faço ideia, só sei que eu estou lá à vontade. Muito bem, olha, já agora, já ficámos a conhecer melhor a dona Carolina, e agora tenho aqui duas opiniões para lhe pedir. Uma delas tem a ver com Cristina Ferreira, que está na Ribalta, é o grande sucesso do mundo cor-de-rosa em Portugal. Sabia que a Cristina Ferreira usa um amuleto de sorte contra a inveja? Se a senhora usasse uma coisa destas, o que é que escolhia? Olha, não lhe faço ideia. Não lhe, a Cristina Ferreira, eu essa pergunta não compreendi muito bem. Ela usa um amuleto de sorte contra a inveja, objeto que a acompanha todos os dias. Se a senhora usasse também uma coisa destas, o que é que escolhia? Ah, já compreendi. Olha, eu costumo pôr sempre um dentinho de alho e umas greirinhas de sal, sabe? É o que me dá mais sorte a mim. Portanto, com isso tem a vida resolvida, não é? Exatamente, é tudo mal de embeja e essas coisas. É dois dentinhos de alho e umas greirinhas de sal. Do grosso. Ó, dona Carolina, e agora para terminarmos, eu estou a ler aqui uma notícia que diz que um em cada 10 portugueses já consumiu cannabis. A senhora sabe o que é cannabis? Ai, Jesus, sei sim, senhor. Porra, não. Você nem me diga uma coisa dessas. Deus-me livre. Então deixe-me aqui dizer, um em cada 10 portugueses já consumiu cannabis pelo menos uma vez na vida, sendo que quase 500 mil de portugueses consomem esta droga ao longo de toda a vida, segundo os dados do último inquérito nacional divulgados no ano passado. Qual é a opinião da dona Carolina? Já experimentou fumar uma coisa destas alguma vez na vida? Não, senhor. Deus me livre. Não, senhor. E até quero ver se os meus netinhos, até vou fazer uma pergunta a todos os meus netinhos, se fumar dessa brincadeira, que eu não quero depois em minha casa. Deus me livre. Eu sou contra isso. Ai, Jesus. Prefiro o meu copinho de vinho do que essa brincadeira. Não. Eu estou-lhe a falar sobre este assunto, porque a legalização da cannabis para uso recreativo vai estar em debate exatamente esta semana no Parlamento Português. Agora, imagine, as pessoas, na sua opinião, acham bem estarem a fumar estas coisas para se divertirem? É melhor o vinho, não é? Não, senhor. Olha, não, isso nunca foi preciso, essas coisas na minha terra. Fogo! Ai, com a ser-lhe-me cada uma. Isso é uma pouca vergonha em Portugal. É umas atrás de outras. Acho que não é preciso tanta coisa. Muito bem, já ficámos a saber a sua opinião. Dona Carolina, vamos fazer aqui o nosso habitual intervalo e amanhã voltamos a conversar consigo em direto de Celurico de Basto. Então até amanhã. Até amanhã, muito obrigado. E dois beijinhos do meu. Oh, oh, oh, eu sou, oh, oh, filho da nação. Oh, oh, oh, oh, a bom, amor de pátria no coração. Oh, oh, oh, então era a entrevista da nossa dona Carolina. E seguimos agora com quem? Amor de pátria no coração. Com Cristo Ribeiro, Filhos da Nação. Filhos da Nação, Cristo Ribeiro. Que estará quando? Sábado? Aonde? Em Gian. Na que sala? Sala Curie. Não há palavra neste mundo. Então já sabes, sábado 30 de novembro, a partir das 20h30, Sala Curie, a Gian. Cris Ribeiro. E o nosso grupo aqui da região, Capa Negra. És o que eu mais quero. Eu sou, oh, oh, oh, filho da nação. Oh, oh, oh, a bom, amor de pátria no coração. Oh, oh, oh, eu sou, oh, oh, oh, filho da nação. Oh, oh, oh, a bom, amor de pátria no coração. Somos filhos da nação, sem qualquer razão, a nossa é de coração. Mais uma vez cantar, encantar nosso povo e a nova geração. Agarrados à bandeira, também nossa parceira, vai subir o calor. Animar o povo ao som da concertina do tambor, história de amor. Nós somos um povo unido, um povo nobre, irás do mar. Nós somos nação valente, a pátria vamos cantar. Nós somos um povo unido, um povo nobre, heróis de mar. Nós somos nação valente, a pátria vamos cantar. Oh, oh, oh, eu sou, oh, oh, oh, filho da nação. Oh, oh, oh, a bom, amor de pátria no coração. Oh, oh, oh, eu sou, oh, oh, oh, filho da nação. Oh, oh, oh, a bom, amor de pátria no coração. Quero o que eu mais adoro. Por ti suspiro quando te deixo, eu choro. Somos povo nobre, somos ideal. Não há mais bonito, somos Portugal. Oh, oh, oh, eu sou, oh, oh, oh, filho da nação. Oh, oh, oh, é bom, é bom. Amor de pátria no coração. Oh, oh, oh, eu sou. Oh, oh, oh, filho da nação. Oh, oh, oh, é bom, é bom. Amor de pátria no coração. Ok. Ficamos sempre com Cris Ribeiro, Maica da Gaita e Rós do Minho. E chegou a hora de vos fazer a surpresa. Então tenho aqui uma entrada para ir ver o Cris Ribeiro em Gian, sábado. E por isso vou fazer uma pergunta com a bandeira para ganhar esta entrada para ir ver o Cris Ribeiro e o grupo Capa Negra. Navegamos através dos olhos de uma nação, tendo o barco que nos leva até o vosso coração. Nação valente, imortal, levantei hoje de novo o esplendor de Portugal. As armas, as armas com cravos na mão. As armas, nossa arma é esta canção. Seguimos na mesma estrada, seguimos na mesma estrada. Navegamos pelo mundo, com a bandeira levantada, com a bandeira levantada. Apresentamos aqui o nosso belo país. Não há melhor do que estar lá, sou assim, eu sou feliz. E quando ouço essa música batendo pra mim, eu faço psh, e faço assim. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu pra casa dela. Já fomos heróis do mar. Já fomos heróis do mar. Seguimos na mesma estrada, seguimos na mesma estrada. Navegamos pelo mundo, com a bandeira levantada, com a bandeira levantada. Oh, we, oh, I. Seguimos na mesma estrada. Navegamos pelo mundo com a bandeira levantada, com a bandeira levantada. Vai a pergunta para ganhar este lugar para ir ver o Cris Ribeiro e o grupo Capa Negra. Qual era o título da canção que passou com o Maica da Gaita? Então 02 38 43 48 000. Segunda-feira carreira, caminho do trabalho. Parei, pensei e comecei a cantar. Como é que faço para mexer com tudo e pôr o povo todo a dançar? Segunda-feira, caminho do trabalho. Parei, pensei e comecei a cantar. Como é que faço para mexer com tudo e pôr o povo todo a dançar? Um passo à frente, um passo atrás. O que é que faz se malta regular? Um passo à frente, um passo atrás. Já entendi, toda a gente vai gostar. No ar, no ar, asinhas a bater. Baixar, baixar, cupinho a mexer. No ar, no ar, asinhas a bater. Direita para aprender, esquerda para saber. No ar, no ar, asinhas a bater. Baixar, baixar, cupinho a mexer. No ar, no ar, asinhas a bater. Direita para aprender, esquerda para saber. Chegou a nossa hora. Vamos cantar, dançar até mais não. Eu perguntei como é que eu faço agora para manter toda esta animação. Fim de semana, chegou a nossa hora. Vamos cantar, dançar até mais não. Eu perguntei como é que eu faço agora para manter toda esta animação. Um passo à frente, um passo atrás. O que é que faz essa malta regular? Um passo à frente, um passo atrás. Já entendi que toda a gente vai gostar. No ar, no ar, mãozinhas a bater. Baixar, baixar, cupinho a mexer. No ar, no ar, mãozinhas a bater. Direita para aprender, esquerda para saber. No ar, no ar, mãozinhas a bater. Baixar, baixar, cupinho a mexer. No ar, no ar, mãozinhas a bater. Direita para aprender, esquerda para saber. Mãozinhas a bater, baixar, baixar, cupinho a mexer. No ar, no ar, mãozinhas a bater. Direita para aprender, esquerda para saber. No ar, no ar, mãozinhas a bater. Baixar, baixar, cupinho a mexer. No ar, no ar, mãozinhas a bater. Direita para aprender, esquerda para saber. Vamos lá, seguimos com amigos do Sobreposto. O que vão a vão. E quem tiver problemas, deixe-se para lá. Abre um sorriso, pula e dança, solte a voz. Entre com tudo num agito, numa onda de alegria. Chega mais para cá, se junta a nós. Bebe mais uma, faça um brinde natural. Que a energia boa e fica pelo ar. Quem tem amor, vai namorando, aproveitando a folia. E quem está sozinho, encontre um par. Eu é que vou entrar na festa. Aumenta o som que eu quero ver o chão tremer. Eu é que vou, também vou nessa. A ser é bom até o dia amanhecer. Eu é que vou entrar na festa. Aumenta o som que eu quero ver o chão tremer. Eu é que vou, também vou nessa. A ser é bom até o dia amanhecer.

sobe agora. Nem quero acreditar que o teu amor é igual ao meu. Peço desculpa por não te contar, pois tinha medo de te magoar. Mas não sou assim, meu grande amigo. Podes contar sempre comigo. Eu digo mesmo. Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero saber por quê? Por quê? Nos apaixonamos os dois pela mesma mulher, mas nossa amizade irá sempre vencer. E diga por quê? Por quê? Por quê? Preciso saber. Agora nem quero acreditar que o teu amor é igual ao meu. Peço desculpa por não te contar, pois tinha medo de te magoar. Mas não sou assim, meu grande amigo. Podes contar sempre comigo. Eu digo mesmo. Por quê? Por quê? Por quê? Eu quero saber por quê? Por quê? Nos apaixonamos os dois pela mesma mulher, mas nossa amizade irá sempre vencer. Me diga por quê? Por quê? Por quê? Preciso saber. São 11:58. Vamos embora, mas fica. E é com o Minuto Maroto. Tchau, tchau, tchau. Um grande coração. Tchau, tchau, tchau. E assim se acaba esta emissão Portugal em Festa, por hoje, ao menos. Sejam felizes, um grande coração. O coração se manifesta. Juntos foi bom divertir. Está bem alegre a festa, mas nós temos. Eu fui um enorme prazer estar aqui com vocês, como sempre. Juntos foi bom divertir. Um enorme orgulho. A festa, mas nós temos. O tempo passa e a música também passa na Rádio Arconciel, não é? Este Portugal em Festa torna a vir quarta-feira, a partir das 9 horas. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Sejam felizes, um grande coração. Tchau. Se não, eu dou-vos encontro sábado, a partir das 14 horas. Tchau, tchau, tchau. Até as 16 horas. Sejam felizes, um grande. Com a emissão Portugal Mix. Minha gente animada, vamos terminar assim. A todos, muito obrigada. Ficaram até ao fim. Minha gente animada, vamos terminar assim. A todos muito obrigada, ficarão até ao fim. Coragem, força para os doentes. Vamos embora, mas fica a diversão. Para os trabalhadores também. Sejam felizes, um grande coração. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora. E para quem está a descansar, também que se descansa em paz e sossego, não é? Luís, um grande coração, apoio incondicional, dá-nos cada vez mais garra, convosco é festa brutal. Viva a Borga e viva a Parra, apoio incondicional, dá-nos cada vez mais garra, convosco a festa é brutal. Viva a Borga e viva a Parra. Então, como vocês já sabem, Portugal em Festa é na quarta-feira das 9h30, comigo. Vamos embora. E Portugal Mix, 14h, 16h, sábado. Seja feliz, um grande coração. E daqui lá, vamos embora. E um grande coração. Tchau, tchau, e até sábado, então. Mãozinhas lá para cima e balança com vontade, é a nossa despedida, vocês vão deixar saudade. Mãozinhas lá para cima e balança com vontade, é a nossa despedida, vocês vão deixar saudade. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Seja feliz, um grande coração.